morte do meu pai. A morte do meu não esperava. Tinha 11 anos. Eu era menino, eu estava na rua. Quando eu cheguei, eu vi a porta da minha casa, uma cortina preta com bordas em ouro, que as funerárias costumavam pôr. Levei tamanho susto. Quando eu entrei, já tinha umas tábuas na sala e o caixão para colocar ele. Não estava ainda no... Levei um choque tremendo, corri para o quintal chorando. Minha mãe me acompanhou e querendo me consolar, só que eu não lembro as palavras dela mais. E aí foi indo, fui me aceitando, me conformando. Minha relação com meu pai era boa, ele era paralítico, não andava, mas eu conversava com ele, acendia o cigarro para ele, fumava cigarro de palha. Um dia eu estava vendo os garotos na rua, cada um deles tinha um pai que era atleta. Um era atleta, saltava com vara, outro era atleta de natação, outro halterofilista, e cada um se gabava do pai mais que pode. Eu ouvi aquilo entusiasmado, tudo. Depois eu entrei lá dentro de casa e vi o meu pai completamente ao contrário deles. Era paralítico, velho, doente, epilético. Então ele estava cochilando e o cigarro já estava acabando na mão dele. Eu corri depressa, tirei o cigarro, peguei outro novo, acendi para ele, acordei ele, ficamos conversando. A relação com meu pai era boa. Não tinha como ser ruim, né? Ele era bom também. E como era o humor do seu pai? Como ele era? Ah, ele gostava de rir, tudo. É. A minha irmã Tita era gorda e quando dava trovão, tempo de chuva, ela corria e queria entrar embaixo da cama, mas ficava com o bumbum para fora, né? Ela gorda, ele ria da minha irmã. Eu falava: "Oi, Tita, se o raio cair, vai te pegar aí, hein? Vai ser um barulhão, hein?" Ela tinha medo do trovão. Não tenha medo do trovão. Tem que ter medo do raio, né? O trovão é só o barulho, o raio aqui. E conta um pouco sobre o que seu pai fazia, como é que ele... Ele foi ferroviário. Depois não fazia mais nada. Por que ele ficou paralítico? Ele teve trombose. Então, às vezes ele ouvia o apito do trem, da máquina a vapor, e falava: "Olha, que saudade dos tempos dos trens." Ele era chefe de estação, Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Tempo que o Brasil era Brasil. O Brasil era uma brasa. Máquinas a vapor enormes, maravilhosas, da Alemanha, importadas da fábrica Krupp, da Alemanha. E muito bonitas locomotivas, de todo tipo. Eu ficava no muro do quintal de casa admirando aquelas locomotivas. Duas delas puxavam um trem enorme de passageiro, de carga, sem fazer barulho, sem fazer aquele barulhão que essas máquinas de agora fazem, né? E vocês moravam perto, então... Perto da estação, aí. Onde tem o viaduto, tinha várias casas. Uma delas era onde eu morava, e eu ficava no muro. Eu fiz uma escadinha, subi e ficava no muro, vendo. Tinha a bitola estreita, o trenzinho era menor, a locomotiva era menor, eu ficava comparando o tamanho das máquinas, dos vagões.